Bom dia, meu amor, agora então relaxa, eu sei. No fim tudo dá certo pra nós dois, a gente sabe também. Pra depois, mais tarde, eu perceber o brilho que reflete nos seus olhos, não se apagam nem no entardecer, e o ódio não nos pertence, pra deixá-lo dominar. E quantos sinônimos tem a palavra amor e amar? Sinto a sua falta, saudade, distância incomoda. No telefone cê disse volta, sacia minha sede, minha vontade de todos os dias, alimentar diversa poesia. Sentimento bom é a nostalgia de te amar a cada dia. Menina, cê é linda e me faz tão bem. Agora esquece o mundo e vem, me faz seu neném brincar comigo. Adoro seus olhos quando sorrindo falam que tão sentindo. Eu não consigo parar, eu não consigo parar, eu não consigo parar. De que, amor? De pensar em você, de pensar em você, de pensar em você. Então me liga. Eu não consigo parar, eu não consigo parar, eu não consigo parar. De que, amor? De pensar em você, de pensar em você. Sem teu cheiro, sem teu toque, eu não sou ninguém. Pode me chamar de bobo, porque eu sou também. Por você eu fico louco, então deitar na cama. Deixa eu matar a saudade, vem cá e me ama. Do mesmo jeito que foi da última vez, eu te levando pra casa, já era quase 6. A cidade acordando, os cachorros da vila latindo. Tento esquecer, não tô conseguindo. Relembro teu corpo suado, teus olhos fechados, na tua boca um sorriso que sempre me deixa calado. Eu sei, foi passado, tempo bom, tá ligado. Saiba que esse jeitinho, princesa, ainda tá guardado. Pra ti esse é o recado, vagabundo ainda canta entre as ruas do passado, te encontro na minha lembrança. Tu bem viu eu começar minha carreira pelo rap, então eu sou DL, Vitor Beats, Macavelli. Eu não consigo parar, eu não consigo parar, eu não consigo parar. De pensar em você, de pensar em você, de pensar em você. Então me liga. Eu não consigo parar, eu não consigo parar, eu não consigo parar. De que, amor? De pensar em você, de pensar em você.